Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Apresentação João Vilela. Vamos para a primeira música? Abre. Marco. Oi, tô aqui, querido. Marco Antônio. Obrigado. Nossa, gente, tava apavorado que caiu duas vezes a conexão. Tudo bem, João? Tudo. E você, como é que tá? Seu convidado já está no ar. Muito obrigado. Na entradinha aí, eu tinha pedido, né, porque essa canção aí que tocou o trechinho, eu entrei, tipo assim, 5 segundos antes de falar comigo. Tava tocando o link que eu tinha te mandado, né? Ou não? Não entendi. Tava tocando o link que eu tinha te mandado ali no início, ou era outra canção tua aí que... Não, é a que você pediu, a primeira. Ah, tá, perfeitaço. É que literalmente quando a minha conexão entrou, assim, 3 segundos depois entraste aí. Então tá tudo bem. Então, assim, ó, muito obrigado, João. Então, começando aqui. O nosso convidado, o Herbert Miller, por que que começou tocando esse clássico de 71 do Humble Pie, que é uma das bandas favoritas dele? Só fazer um micro intro aqui, porque o pessoal que não está conectando, Humble Pie foi basicamente a banda que lançou o Peter Frampton. Então, essa canção é de 71, logo depois ele caiu fora da banda, e daí foi para a carreira solo, aquela carreira gigante que fez tanto sucesso. Mas a gente tocou aí a canção Shine On, ou seja, Continue Brilhando. Né, uma canção, como eu falei, de 71, do grupo Humble Pie. Então, agora, depois de sair essa introzinha, vamos fazer agora a apresentação do nosso convidado, o Herbert, Hermes Herbert Miller. Ele reside em Joinville, Santa Catarina, trabalha na área da mecânica industrial, mas, na verdade, não está aqui para falar com ele sobre isso. A gente está aqui para falar sobre esse vício maravilhoso dele, que é de jogos de tabuleiro. Ele tem esse vício desde a década de 70, sempre gostou de jogos como Grow, War, Scotland Yard e outros jogos de tabuleiro, e depois ele começou a desenvolver um hobby de criar jogos. Em 2006, criou a marca Tercos, que por meio dessa marca ele criou jogos de tabuleiros. Vários deles são venerados por fãs de jogos de estratégia. Os jogos que ele criou, Fronteira, Mercador de Durdurani e o Faraó. Em fim de 2011, ele criou daí o blog Mundo do Tabuleiro, que é um, digamos assim, um ponto de encontro virtual dos mais importantes da América do Sul, de pessoas que são aficionadas por jogos de tabuleiro. Então, desde pessoas que jogam desde criança, até curiosos, e também, obviamente, passando por muitos colecionadores de jogos de tabuleiro. Então, parar com a programação, a gente tem muita coisa para conversar com ele. Vou dar finalmente as boas-vindas para o nosso querido Hermes Müller. Tudo bem, Hermes? Tudo bom, Marco? Boa tarde. Tudo bem, querido. Boa muito tarde. Obrigado, desculpa aí o sufoquinho no início, a conexão tinha caído duas vezes, mas graças a Deus o pessoal aí da rádio me colocou de volta para a gente poder conversar. Então, quero te dar as boas-vindas, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Muito obrigado também, boa tarde para os ouvintes aí, seus ouvintes, né? Para alguns, eu já discuti isso uma vez com o chefe da rádio, se é boa tarde ou boa noite. Eu acho que no final das contas é por... acho que depende de cada um, né? Eu acho que é meio boa tarde, mas para muita gente já 6 da tarde de ser a noite. Então, isso a gente deixa de lado, tá bom? Eu acho que eu defino isso aí pelo já, então é boa noite. Tá. Eu vou te pedir, fala um pouquinho mais alto, tá, querido? Tá um pouquinho longe aqui pra mim. Tá. Mas assim, ó, Hermes, vamos começar bem pelo início mesmo. Fala um pouquinho de onde que surgiu esse teu amor, assim, essa tua devoção por jogos de tabuleiro, né? Obviamente, muita gente joga, eu até citei hoje no Face que até, apesar da tecnologia, né, muita gente ter optado por, tem gente até que cresceu já na era dos games, né, de jogos de computador, essa ideia de jogos de tabuleiro, né, jogos físicos, diríamos assim, ainda persiste, né, principalmente na Europa, né, e tu é uma das pessoas que obviamente batalha por esse legado dos jogos no Brasil. Então até eu queria ver contigo, então, assim, muita gente jogou, né, War, Scotland Yard, por exemplo, mas até aí a pessoa levar tão a sério como tu, né, e chegar daqui a pouco até a criar jogos, aí é outra história. Então me fala um pouquinho das suas primeiras memórias jogando isso, se lembras, por exemplo, lembras do primeiro jogo de tabuleiro que jogaste? Me fala um pouco disso, querido. Então, Marco, a coisa de jogar jogos de tabuleiro era uma coisa muito comum, digamos, ali anos 70, anos 80, uhum. Né, isso, a idade que a gente tinha, uma das formas de lazer era um jogo de tabuleiro. Mais tarde, digamos, foi substituído pelos jogos de videogame e assim por diante. Mas, embora os videogames tenham tomado um espaço muito grande, os jogos de tabuleiro continuaram a existir, a ser fabricados e aos poucos foram retomando espaço, né? Essa situação, vamos dizer assim, tomou forma, principalmente a partir de 1985, na Alemanha, com um jogo chamado Descobridores de Catan, de Klaus Teuber, o autor desse jogo, e ele acabou, digamos assim, remodelando a forma de um jogo de tabuleiro ser concebido e criado e jogado. Né, e isso acabou, digamos, dando uma revigorada nesse segmento. E tá, só uma intençãozinha, é que pelo que eu vi em pesquisas que eu fiz, né, Alemanha, Itália e Inglaterra, por exemplo, estão até na frente dos Estados Unidos em termos de jogos de tabuleiro. Né? Então, assim, supostamente principalmente na Alemanha e na Inglaterra, assim, as vendas nos últimos tempos até nem baixaram tanto como se esperava, né? Não teve uma substituição, assim, não, como deve ter no Brasil, né? Não, é verdade. É tipo assim, a Alemanha hoje tem algumas das feiras, né, digamos, mais importantes no mundo, são bastante prestigiadas aí pelo... pessoal do mundo. Vai gente, eu sei que vai gente até da Ásia para nessas convenções, né, nesses encontros, né? Uhum, verdade. E já, tipo assim, a gente não... Os Estados Unidos, também a coisa do jogo de tabuleiro tem bastante força lá, tem muita gente, tanto que o maior site do mundo sobre jogos de tabuleiro é americano. É americano, É o Board Game Geek, no caso, né? E você tem, assim, uma coisa fantástica a nível de jogos lá, de opções, de comunidade em volta do negócio lá, né? E o americano tem outra faceta também, que eles são bastante apreciadores dos jogos de guerra, né? Que também, no meu caso, particularmente, minha principal preferência para os jogos. Sim, sim. Eu me lembro que quando a gente conversou uns dias aí, me falaste até... que adoras estudar, né, a história das forças militares e das guerras, né, pelos tempos, né? Justo. Existe, eu tenho ali aquele gosto muito grande pela história, vamos dizer, em geral. Eu leio muito sobre o assunto, gosto muito disso. Li muito sobre guerras e normalmente focado em cima de táticas e campanhas militares, né? Entendi. Basicamente, tudo a ver com vários dos teus jogos, né? Que tem tudo, como eu citei até no início, essa pegada de estratégia, né? Ah, exatamente. E aí o jogo de... Na realidade é bem assim, né, Marco? Se a gente falar dos jogos, dos chamados Eurogames, que foi o que, vamos dizer, foi uma forma que se denominaram jogos a partir de 85. Esses jogos, vamos dizer, trouxeram algumas das características marcantes, né? São, digamos assim, regras mais simples, tempo de duração da partida menor, escolha de ações por parte dos jogadores, quer dizer, não é uma dependência... Só uma perguntinha, isso é tipo assim uma tentativa de dinamizar o jogo, correto? Isso. Você tem um tempo menor de duração de partida. Uhum. Né? Por exemplo, se você jogar o War, como é um jogo bem conhecido... Popularíssimo no Brasil. Acho que os dois jogos de tabuleiro mais famosos do Brasil, acho que é Banco Imobiliário e War, né? É bem assim, digamos assim, quando a gente fala do público mais leigo, vamos dizer, aquele público que está ali... compra jogos, mas é mais naquela intenção, assim, de ter uma opção de lazer, sem se aprofundar no que é o hobby, aí, com certeza, o War, Banco Imobiliário, Detetive, esse tipo de jogo, são jogos bem conhecidos e tem grande venda, tanto que se mantém aí há 30, 40 anos como... Sim, como mudam as cores, tipo assim, mudam o design, mas o design da capa, da caixa, mas praticamente a mesma coisa, né? Isso. Uhum. Mas aí entra a questão, né? Se a gente olhar bem, vamos dizer, ali na segunda metade por volta de 2007, 2008, houve muito movimento no Brasil, na época, assim, até por conta de um site chamado A Ilha do Tabuleiro. Esse site se tornou, na época, o maior site sobre o assunto jogos de tabuleiro da América Latina. Um site, assim, realmente muito bacana. Pena que depois de alguns anos ele acabou deixando de ser usado e acabou perdendo espaço e fechou, no caso. Né? Sim, sim. Até o teu blog, Mundo Tabuleiro, na verdade, é como se fosse um filhote desse site, né? O blog, algumas das ideias, na realidade eu acho que justamente essa é a importância da Ilha do Tabuleiro. Ela, digamos assim, foi uma espécie de incubador do que tu vê hoje no cenário nacional de jogos de tabuleiro. Havia outros grupos que falavam sobre o assunto, mas foi ali que muita coisa tomou corpo, né? Vamos dizer, se hoje a gente pegar aí o principal site de jogos sobre jogos de tabuleiro no Brasil, que é a Ludopédia, ela surgiu de gente que participava na Ilha do Tabuleiro. E uma série de outras editoras que hoje estão ativas no mercado, elas também surgiram em grande parte vindo de lá, né? Então foi assim um marco divisor, vamos dizer assim, né? E isso acabou influenciando e mudando, vamos dizer, abrindo muito espaço. Hoje a gente tem no Brasil diversas editoras nacionais que vêm trazendo títulos que são lançados no exterior e depois lançados no Brasil sob licença, né? Ou muitas vezes a gente tem autores daqui que estão publicando jogos com editoras, vamos dizer, locais. Deixa eu só voltar um pouquinho, tá? No tempo. Tá? Falando assim, basicamente da presença, né, do jogo de tabuleiro no Brasil. Mas só voltando ali, né, desde a década de 70, desenvolvesse essa paixão. Mas assim, lembras qual foi os primeiros jogos, os dois primeiros jogos de tabuleiro que jogaste na vida? Olha, eu lembro bem do Ludo, do Xadrez, que foram jogos bem mais do início. Depois o War, né? Aí depois um chamado, foi o primeiro jogo lançado pela Grow, acho que o único, inclusive, chamado X-Encounter, que é um jogo de guerra. Propriamente no sentido mais amplo da palavra mesmo. Ele já envolve outros tipos de conceito a nível de jogos muito diferente do que é o War. E esse jogo aí, digamos assim, foi um start para começar a desenvolver ideias e a partir disso comecei a criar jogos mesmo, né? Tirando os que, né, você começasse a criar mesmo, se digamos assim, profissionalmente, assim, jogos assim, oficialmente a criar jogos, eu sei que foi a partir de 2006, mas eu posso então deduzir, pelo que você está me dizendo, que de forma bem amadora já criava, já tentava criar alguns jogos quando era já, adolescente? Já, olha, eu que comecei legal. a pincelar isso por volta de 1980. Ah, que legal, que legal. Então, na época eu tinha 15 anos. Sensacional, sensacional. Tá, e me diz uma coisa, querido, assim, por que a ideia de jogos de estratégia te interessam tanto? Vamos chamar esses jogos de estratégia, né? Porque, por exemplo, para te falar a verdade, eu tenho pouquíssima experiência nesse nicho exato, né? Eu jogava mais jogos, tipo, jogava direto detetive e tudo mais. Joguei um pouquinho aquele Batalha Naval, mas acho que não dá nem para chamar de jogo de estratégia. Mas diz assim para mim... A Batalha Naval é bem tático até. Não, pois é, me diz assim... Por que essa área de jogo de estratégia te atraía tanto? Eu acho que, então, primeiramente, a questão de existe um lado lúdico ali, que é como se você vivesse aquilo. Como é que é o negócio de comandar uma situação dessa, daquela, a reprodução... de eventos, vamos dizer, como eventos de guerra, né? No meu caso, como eu gosto muito de jogos de guerra. E quando a gente fala dos jogos que têm função estratégica também, tática que seja, mas que tem um caráter, vamos dizer assim, mais lúdico e mais no nível, no, na questão do entretenimento, existem jogos como, por exemplo, Puerto Rico, que é um dos meus jogos favoritos, que ele é extremamente estratégico, o jogador não depende praticamente de sorte, e é um jogo que a gente, acaba gostando do jogo justamente pela forma como ele acontece, as mecânicas que foram utilizadas, e a questão das tomadas de decisão que o jogador tem que fazer. Outra perguntinha assim, ó, só assim, obviamente, por exemplo, assim, pilotos treinando, né? Eu sei que faz parte de programa do treinamento de vários pilotos, até aquela chamada a simulação, né? Que é, de certa forma, como se ele estivesse num game, né? Quer dizer, seria tipo primo, assim, até da ideia de game, né? Pelo ponto de vista do piloto, tudo bem. No caso desses jogos de estratégia, esses jogos foram criados daqui a pouco, esses jogos com uma pegada militar, eles foram criados por militares, sabe dizer isso? São estratégias que basicamente simulam a estratégia militar? São bem isso mesmo. Para dar uma ideia para você, quando se fala dos jogos de guerra, você vai achar jogos que são mais de caráter operacional, que eles vão considerar, vamos dizer, como se fossem pequenas unidades lá, 10, 15, 20 soldados em operação, numa ação de combate. E você pode ter jogos de nível estratégico que vão considerar marcadores nesse jogo que vão representar efetivos aí 10 mil, 15 mil soldados. Então você passa com um caráter mais estratégico nesse tipo de jogo, quando você tem que tomar, às vezes, ter mais preocupação com que regiões vão ser tomadas e qual impacto você causa no jogador oponente, enquanto num jogo mais operacional você tem analisando mais a coisa em volta do que está acontecendo ali. Ah, por qual motivo eu vou tomar aquela ponte, aquela cidadezinha lá? Então, é um pouco diferente a forma como esses jogos são desenvolvidos, pensados e jogados. Né? Então, o jogador tem experiências diferentes, com certeza. Só para dar uma ideia para você, por exemplo, existe jogo como o B-17, o B-19, que você simula num jogo de tabuleiro, está voando numa fortaleza voadora durante a Segunda Guerra Mundial. Uau, e eles simulam muito bem... Tipo na era aquela vez com Memphis Bell, né, aqueles aviões e tudo mais. Olha, o jogador até pode colocar uma unidade dessas da Rivel, da Tânia, de qualquer modelismo desses. Entendi. Não faria mal nenhum disso. Existem jogos que nem o Star Wars, que foi lançado com miniaturas, que são réplicas das naves usadas na produção cinematográfica. Sim. E simula combates entre naves espaciais, né? Não, perfeito, perfeito. Até porque, né, realmente, Guerra nas Estrelas, a base de Guerra nas Estrelas não só era Flash Gordon, mas até faroestes e, obviamente, filmes de guerra, né? Quer dizer, o primeiro até fica super óbvio isso, né? Com o Império sendo basicamente uma versão intergaláctica dos nazistas e o Luke Skywalker e o time, no caso, sendo tipo assim as forças contra o nazismo, tudo mais, quer dizer, tem várias referências. Mas me diz uma coisinha, querido, assim, sobre os jogos que criastes, né, e que chegastes a comercializar. Né? Tem o Fronteira, eu sei que é de 2006, só falar para o pessoal aqui, só tem, assim, depois a gente vai mais a fundo. Mas Fronteira é um jogo que criaste em 2006, é uma temática medieval, né, de construção de reinos, de reinados. Tem o Mercadores de Durdurani, que é de 2008, é um jogo de ficção científica, construção de rotas. E tem o teu terceiro jogo, que foi em 2011, no caso, é o Faraó, que é um jogo, obviamente, tendo o Egito, né, dos faraós. Meu pai até serviu nas forças da ONU no começo da década de 60, e então ele ficou lá na faixa de Gaza e tudo mais. É uma pessoa que sempre gostava muito, muito desse lado, né, até despertou em mim assim, um interesse por essa, de não ser essa mitologia, né, dos faraós, Tutankhamon, Nefertiti e tudo mais. Fala um pouquinho para mim, assim, especificamente, vamos ver, o Fronteira, né, como eu falei que a temática é medieval, mas eu fui super genérico. Seja um pouquinho mais específico e fala só mais um pouquinho. O Fronteira foi o primeiro jogo que eu desenvolvi, produzi, comercializei. É um jogo, digamos assim, simples, de coleta e coleção de componentes, quer dizer, o jogador fazer uma combinação de componentes para conseguir fazer pontuação. E no meio, digamos, dentro daquele tempo de jogo que havia ali, o jogador que conseguisse construir o seu reino com maior nível de pontuação, teria ali um dia a vitória na partida, né? Tá, então na verdade é a construção de pequenos feudos, é isso? Isso, exatamente. Tá. Então, e os mercadores? O Mercadores de Durani é uma espécie de, digamos assim, de dominó, de construção de rotas, vamos dizer. O jogador vai tentar expandir as rotas comerciais chegando em outros planetas e estabelecer o controle sobre esses planetas. Tá. Então, mais ou menos como, obviamente, a era das caravelas, só com uma visão espacial, né? Tendo que fazer mercado, por exemplo, de temperos e especiarias. Isso. Mais ou menos essa pegada, só que espacial, correto? Isso. Ele tem a questão estratégica dele, tipo assim, as combinações que ele consegue dos componentes que ele vai buscando, vamos dizer, colocar na área de jogo dele. E colocar o controle em determinadas rotas que dão pontuação. E é basicamente a ideia central do jogo. É um jogo que tem um lado estratégico mais simples, vamos dizer assim, mas ele tem um quê de diversão do lado lúdico que é bem interessante, né? Perfeito. O Fronteira era para quantas pessoas? O Fronteira caberia até 6 jogadores. Tá. O Mercador de Durdurani. Esse cabe em quatro jogadores. Tá. E o Faraó foi feito. Isso, agora vamos para o Faraó. Eu dei só uma pinceladinha, fala um pouco mais do jogo Faraó que criastes em 2011. Já o Faraó já tem outro. A ideia era outra. Aí era outra a ideia pegada. De um jogo realmente denso, né, um jogo que exige muita tomada de decisão por parte do jogador. Existe um mecanismo. Quando a gente fala de jogos de tabuleiro, a gente fala de combinação de mecânicas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o fato de você rolar dados numa partida, isso é considerado uma mecânica. Usar cartas determinadas para executar uma ação é considerado uma mecânica. Então, essa combinação de mecânicas é que cria o jogo, faz o jogo. Seria mais ou menos a mecânica, tá falando, seria tipo assim, o estilo de jogada, seria isso? Exatamente, ele dá um, digamos assim, aquela forma daquela mecânica ser usada, tem as regras que definem como ela vai ser usada, e ela normalmente é uma combinação que você faz de uma, duas, três, quatro, cinco mecânicas diferentes. Entendi. Deve existir aí umas 80 mecânicas relacionadas, conhecidas aí, vamos dizer assim, né? E para quantas pessoas é o Faraó? O Faraó joga 6 jogadores. Né? 6 jogadores. Esse é um jogo que você tem um quê de disputa, você representa, digamos, uma disputa de política, não. Para ver quem é o faraó, mas para ver quem governa mais províncias a mando do faraó. Então, essa é a ideia central. E essa disputa e no controle das províncias é que faz o jogador ter na mão dele mais capacidade e recursos para executar as constituições. Então é um jogo assim que tem um lado estratégico bastante forte. Ela é bem mais interessante como jogo. E assim, o que te levou em 2011, né? A gente citou um pouco assim, bem por cima, mas o que te levou em 2011 a criar esse blog Mundo do Tabuleiro? É claro, né, a gente se pega nisso, que reúne realmente aficionados, mas fala assim, né, para eu não ter que falar por ti, né, fala assim, quando é que foi o momento assim, que decidiste, sabe, eu acho que vai ser uma boa criar esse blog para unir esse pessoal todo. Olha, eu acho que isso aí, basicamente isso aí foi tipo assim, enquanto a Ilha do Tabuleiro vinha minguando, vamos dizer assim, vinha tendo cada vez mais, menos acessos e participação das pessoas, fez com que eu decidisse por montar um espaço meu para colocar lá aquilo que eu gostaria de estar falando, aquilo que eu gostaria de mostrar sobre jogos. E tanto que eu tenho ali, vamos dizer, resenhas, tem umas 80 resenhas de jogos diferentes lá, são jogos que a gente jogava aqui. Com tipo uma análise de cada jogo, né? Isso, exatamente. Ele te dá uma ideia de como é que é o jogo, tu tenta falar um pouco de como funciona o jogo, de quais, como são os componentes, para quem tiver interesse em, de repente, comprar aquele jogo lá. Porque, tipo assim, o jogo está, digamos, sendo comentado aí no meio do mundo dos tabuleiros. E aí o cara, para se decidir ou não pela compra do jogo, muitas vezes ele acaba fazendo o quê? Ele lê uma resenha, ele assiste uma vídeo-resenha, que é muito comum hoje, tem muita gente aí, os youtubers aí que têm feito isso também, né? Então, são diferentes maneiras de, digamos, apresentar como é que funciona um jogo e dar uma ideia para o cara que quer ou não comprar isso, esse jogo aí, no caso, né? Perfeito, perfeito. E mesma coisa, Hermes, como é que as pessoas que estejam escutando e queiram saber mais sobre esse universo tão amplo, né, que é de jogo de tabuleiro, sobre o teu trabalho nessa área e quiserem se comunicar contigo, qual seria a melhor forma, assim, seria através do blog? Lá no meu blog eu tenho um espaço lá chamado Contato. Ok. Quer dizer, a pessoa pode entrar em contato lá e a gente acaba, digamos assim, normalmente eu respondo dentro de alguns dias ali e a gente acaba trocando ideias, dependendo do que a pessoa quer saber, né? E fora isso, os próprios jogos ou assuntos que são colocados lá no blog, sempre estão abertos à discussão também, né? E o que eu digo sobre, hoje... sobre achar esses teus jogos, Jair, falaste, acho que deixa entender para mim que daí no caso, como já tem alguns anos, alguns desses são mais complicados, é isso? De se achar, como é que é? Olha, hoje eu nem sei, tipo assim, eu não estou de momento produzindo nenhum jogo, né? Entendi. Nem comercializando, nem, e tipo assim, a forma como eu fazia a produção de jogos naquela época ali, quando eu coloquei eles no mercado, era uma forma, digamos assim, por encomenda. O cidadão estava interessado no jogo, ele encomendava o jogo, eu produzia o jogo e fornecia para ele. Porque o teu jogo Faraó, eu tenho amigos aqui que tem, né? Então eu me lembro que eu me lembro de, acho que eu não cheguei a jogá-lo, mas eu me lembro amigos aqui em Porto Alegre jogando, eu vou chutar, eu acho que lá para 2014. Uhum. Então, quer dizer, eu sei que eles, principalmente o Faraó, acho que foi o teu jogo assim, até criado por ti, acho que o mais elogiado, né? É, eu tive algum feedback, assim, digamos, de pessoas que compraram, né? E deram um retorno, que é sempre interessante a gente ter esse tipo de retorno. E o pessoal diz ter gostado muito do jogo, né? Então, a gente, lógico, fica contente com esse tipo de coisa, né? E uma perguntinha, assim, já que a gente, né, aqui no programa e na rádio, aqui a gente sempre puxa para esse lado, até na seleção de músicas, esse lado nostálgico, né? Até depois da gente conversar aqui, a segunda parte do programa, no caso, eu vou daí tocar canções obscuras dos anos 50, 60, 70 e 80. Então, me fala assim, como é que é, também jogas jogos, digamos assim, eletrônicos ou não? Como é que tu encaras esse... esse outro lado dos jogos. Eu, quando mais novo, eu cheguei a jogar muitas vezes, né, alguns jogos assim, até simuladores de aviões, simuladores de carros de combate, simuladores de helicópteros e coisas assim. Outros jogos, até o próprio Doom, eu joguei muito Doom na época. Mas depois eu meio que, digamos assim, enquanto teve aquele período que eu deixei de jogar o eletrônico, não jogava nada, eu comecei a voltar a olhar para os jogos de tabuleiro, isso ali foi ali no início dos anos 2000, e depois disso, digamos assim, eu não lembro de ter jogado mais um jogo eletrônico desde lá. Pelo teu contato, né, frequente com aficionados em jogos de tabuleiro, assim, sabe... Sabes me informar, poderia me informar, tipo assim, se tem interesse, apesar dos, né, dos jogos eletrônicos direto, né, as pessoas jogando pela internet e tudo mais, é crescente esse interesse? Existe um novo crescimento de interesse, no número de interessados por jogos de tabuleiros no Brasil? Com certeza cresceu muito. Né? Eu acho que o grande exemplo aí que eu posso te dar aí, Marco, é o seguinte. Por exemplo, a Grow aí, que provavelmente é uma marca. A tua voz agora ficou baixinha. Fala um pouquinho mais alto, querido. Desculpa. Provavelmente, por exemplo, esse mercado cresce com certeza. E um modo de observar isso, por exemplo, seria a Grow, que é um tradicional fabricante bem conhecido a nível nacional, e eles desde aí por volta de 2013 por aí mais ou menos, eles começaram a trazer esses jogos chamados Eurogames, que eram lançados fora do Brasil, e lançaram eles aqui no Brasil. A exemplo do Descobridor de Catan, Puerto Rico, Istambul, e uma outra série de jogos que vieram ser lançados no Brasil, e justamente pelo que eles, pela demanda que começou a existir para esse tipo de produto. Entendeu? Ou seja, é quase como se fosse um nicho que tivesse meio esquecido, e daí a partir tipo, de 2013, 2014, meio que ressurgiu, diríamos assim, começaram a notar de novo esse... aqui, digamos assim, para essas editoras de grande porte, vamos chamar assim a Grow, eles com certeza já estavam acompanhando esse movimento com relação aos jogos de tabuleiro. Já dá para falar um movimento quase que retrô, diríamos assim, né? Isso, eles acompanharam isso com certeza ali por volta de 2008, 2009. Vez em outra a gente via alguém da Grow participando lá na Ilha do Tabuleiro, né? Então ali a gente já via o interesse deles. Aí levou um tempo aquela maturação, digamos assim, dessa ideia ser colocada lá para o pessoal da Grow, e no final acabaram trazendo, eles começaram trazendo justamente o Descobridores de Catan, que digamos assim é um jogo icônico, porque ele representa essa mudança, essa renovação, essa coisa do jogo de tabuleiro voltar a ser jogado, né? Isso lá na Europa a partir de 95, né? Não 85, 95, entendi, né? Então, a partir disso, veio. Depois, hoje, você vai ter uma série de editoras no Brasil, digamos assim, tipo a Galápagos, que traz jogos com boa qualidade, e são jogos com diferentes temas, e esse pessoal está trazendo justamente aquilo que acontece fora do Brasil, vem trazendo para dentro do país também. Essa conversa que a gente está tendo me lembra a conversa que eu tive com um expert em Falcon há umas semanas, né? E ele estava comentando sobre isso, né? Porque obviamente começou o Falcon em 77, mas aí ressurgiu, né, nos últimos tempos, um interesse, assim, tanto que a Estrela está fabricando. Então, né, quer dizer, um brinquedo que muita gente jurava ultrapassado, já vi como ultrapassado, ele com reuniões que ele teve com o pessoal, com executivos de lá, eles agora estão fabricando de novo e com grande procura. Então, quer dizer, ou seja, existe um nicho para isso, né? Não, existe um nicho. E tu veja, Marcos, eu acho que uma das coisas interessantes no jogo de tabuleiro é, por exemplo, o pessoal hoje joga muito jogo eletrônico online, mas em geral o pessoal está afastado. Num jogo de tabuleiro, o pessoal está ali reunido em volta de uma mesa. Claro, a interação é real, exatamente, né? Exatamente. E aí toma aquela cervejinha, joga aquela conversa fora, falando de sabe Deus o quê, né? A conversa varia muito, né? Então, essa questão, essa convivência, ela é muito bacana, né? Claro, claro. Só para o pessoal que lembra, né? só queria citar o nome, no caso foi o Giovanni Raimondo, que a gente conversou umas semanas, que foi sobre esse lance do Falcon, né? Porque eu comecei eu me lembrei do teu blog, que eu tinha conhecido um tempo antes, mas fazia um tempo que eu não visitava, eu fiquei pensando, poxa, né, daqui a pouco, né, vamos ver sobre esse nicho de jogos de tabuleiro, né, que obviamente é uma coisa anterior, obviamente bem anterior até a Falcon, mas diríamos assim que também é um mercado de nicho, né, de pessoas daqui a pouco que não, estou interessado naquele lance físico, né, de tocar o brinquedo, né? De tocar no jogo, no caso, de interagir. Exatamente, né? Uhum. Exatamente isso aí. E aí, tanto que tu vê uma das preocupações com o pessoal do jogo de tabuleiro é criar, vamos dizer, normalmente ou muito boas ilustrações ou, quando possível, miniaturas, de modo que o jogo ganhe, vamos dizer assim, no aspecto visual também, no apelo visual. Claro, tem um apelo visual, né? Isso, então tu tem toda uma qualidade envolvida ali, e tem uma coisa que eu acho que é o mais interessante, que é o que a gente já conversou um pouco antes aí, que é sempre a questão estratégica, o desafio, a questão de você enfrentar, de tentar vencer, esse tipo de coisa está envolvido, isso aí não dá para negar isso, né? Existe competitividade, né, que está em muita isso, gente, né? Só que é muito legal. Em grande parte, sempre é uma competição saudável, né? Isso, exatamente, exatamente. Olha só, querido, quero agradecer, tá? Te agradecer, Hermes Miller, o nome, né, do nosso convidado, Hermes, obviamente, com H, o Miller é M-U, com trema, L-L-E-R. Então, a gente conversou com o Hermes. Hermes, muito obrigado pelo teu papo, tá? Acho interessantíssimo isso dessa, como é que pode dizer assim, esse resgate, né? No caso, no teu caso, não é resgate, porque acho que não parasse nunca de jogar, mas para de repente muita gente está escutando aqui, poxa, sabe, vou atrás daquele meu jogo que está lá, que eu não toco um tempão no meu armário e tudo mais, mas essa ideia de ver, né, a história por trás dos jogos de tabuleiro, né, que como eu citei antes, né, sabe muito melhor que eu, é um universo gigantesco, né? Exatamente. Tá. Então, Hermes, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Tá, joia, Marco. Agradeço a oportunidade e sucesso aí com a tua atividade aí, que também é muito bacana, pelo que eu estive vendo aí, como você falou, o pessoal do Falco, com o cara do Falco e Apache. Em outro momento lá, o ator lá daquela série televisiva antiga. Quer dizer, todo esse tipo de coisa é muito bacana. E é bacana alguém estar tomando a dianteira nesse tipo de coisa e trazendo isso a público, no caso. Pô, legal, querido. E só queria te dizer, tem uma ouvinte, Karen Lacerda, de Florianópolis, mandando um abraço, diz que adora o teu blog, tá? Ah, muito obrigado. Então, querido... Então a gente vai ficando por aqui então e vou começar logo um garimpo de canções obscuras dos anos 50, 60, 70, 80 e quero mais uma vez agradecer o teu tempo. Um grande abraço, tá, querido? Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, e bem colocado ali no Humble Pie ali. Pois é, pois é. Me avisaste que gostava do Humble Pie. Daí tem, claro, tem várias canções com uma pegada muito mais hard rock, mas eu ainda tentei pegar, obviamente, uma que tivesse, né, porque ele saiu logo depois de 71, o Peter Frampton caiu fora da banda, né, então eu tentei pegar uma parte da carreira do grupo ainda com o Peter Frampton, né, que eu sempre gostei da carreira solo dele. Um grande abraço, querido, um abraço, valeu, tá? Um abraço, tchau. Vamos e aí, queridão? Vamos lá pra garimpagem? Vamos. Anos 50 então, João, por favor. Já tô com medo. Você vai dar o nome da música pra mim depois, por favor. When my sugar walks down the street, all the birds go tweet, tweet, tweet. And in the evening when the sun goes down, it's never dark when she's around. She's so affectionate, I'll say this. When she kisses me, I stay kissed. When my sugar walks down the street, the little birdies go tweet, tweet, tweet. When my sugar walks down the street, all the birdies go tweet, tweet, tweet. And in the evening when the sun goes down, it's never dark when she's around. She's so affectionate, I'll say this. When she kisses me, I stay kissed. When my sugar walks down the street, the little birdies go tweet, tweet, tweet. And in the evening when the sun goes down, it's never dark when she's around. She's so affectionate, I'll say this. When she kisses me, I stay kiss. When my sugar walks down the street, the little birdies go tweet, tweet, tweet. When my sugar walks down the street, the little birdies go tweet, tweet. Oh, yeah! Oh, pois é, a gente está na década de 50, esse grupo, The Four Aces, uma tradução literal seria os quatro ases, né? Mas o nome dessa canção, When My Sugar Walks Down the Street, ou seja, quando o meu docinho vem, né, rua abaixo, né, quando ele vem caminhando, né, quando vem caminhando na minha direção, isso, essa aí da tua, eu acho que, eu não sei o que eu estava revisando aqui, João, né, não, tem coisa pior ainda. Essa semana eu acho que eu tô... Você me tira, eu te juro que não foi intenção, mas eu acho que eu tô levemente até resguardado. Não vai ter muita coisa, apesar que já tá tirando o saco até da tradução dessa canção. Então, eu sei que logo mais vai ter um momento que vou poder puxar meu próprio carpete e cair de cara no chão. Vai. Mas, assim, ó. Vai. O Herbert, de 57. Desculpa, João, não, é que tem, às vezes tem um delay. Por conta do Renzo Mora, tem uma outra vinheta na rádio. Qual é, Rogério? Showtime, mais cor em sua vida. É... Mais o quê? Mais cor? Mais cor em sua vida, é pro Renzo perfeito, Mora. Perfeito. Ó, esse grupo, né, Four Aces, o grande sucesso deles é uma canção de 54, que na verdade estourou pelo mundo em 55, que é Love is a Many Splendor Thing, uma canção, eu acho, maravilhosa, cuja tradução literal seria, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, né, o amor é algo com muitas... facetas esplendorosas, né, ou com muito esplendor, né, Love is a Many Splendor Thing, uma canção de 54, que na verdade estourou, como eu falei, em 55. Falar um pouco desses Four Aces, tá, é um grupo vocal surgido na década de 50, originalmente os integrantes, eles todos da Filadélfia, Lou Silvestre, Dave Mahoney, Al Roberts e Rosario Vaccaro. No caso, Al Roberts, ele caiu fora em 58, ou seja, depois do grande sucesso, que já vi um trechinho do Love's a Many Splendor Thing, ele achou que ia conseguir uma carreira solo, mas ele nunca chegou a fazer sucesso. Dele foi substituído pelo Fred Diodati, que entrou logo em 58, ali no grupo. O grupo já tinha cerca de 8 anos de carreira. Os maiores sucessos do grupo, além, né, do Love's a Many Splendor Thing, Three Coins in the Fountain, Stranger in Paradise, e até versões de Perfidia e Tchau Bambina. O maior êxito desse grupo, assim, ao redor do mundo, dá para dizer que em vários lugares, até em vários países, esse grupo mesmo é quase que visto como um one hit wonder, né? Um grupo de um sucesso só, principalmente em partes da América do Sul, que estourou mesmo, foi Love is a Many Splendor Thing. Essa canção foi música tema do drama Suplício de uma Saudade, né? O título original do filme também era Love is a Many Splendor Thing, que é um filme com William Holden, a Jennifer Jones, filme de 55. Por sinal, até meu pai viu em Fortaleza, no finado Cinema Diogo, que era no centro da cidade. Ele até, eu andei pesquisando aí, foi, né, obviamente não existe há um tempão esse cinema, mas fiquei sabendo que cabiam 995 pessoas no cinema. Eu me lembro ele contando pra mim que quando ele foi ver, era aquele lance, assim, das cortinas abrindo, e quando veio, né, o tema do Love is a Many Splendor Thing, assim, pessoal arrepiado na plateia. Então, imagina só, baita teatro, né, quase mil lugares. Ele viu quando ele tinha uns 16 anos, se preparava para ir para Agulhas Negras. O que eu posso dizer? A parte da letra da canção que a gente vai ouvir agora um trechinho, é inspirada numa área do Giacomo Puccini, da ópera do Giacomo Puccini, Madama Butterfly, ou Madama Butterfly, né, que foi primeiro apresentada em 1904. Então eles se influenciaram, pegaram um pouquinho dessa pegada da área e fizeram a canção. Esse grupo, Four Aces, pode ser ouvido em filmes como um filme com a Lauren Bacall, que eu realmente gosto, eu adoro a Lauren Bacall, é um filme chamado O Mundo da Mulher, na comédia adolescente israelense Paquera e Curtição, que agora o João vai poder rir um pouquinho, porque Paquera e Curtição é o segundo filme de uma saga de 9 filmes sobre jovens israelenses tarados, que começou com o filme chamado Sorvete de Limão. Quem é que produzia, João? 2 primos, exatamente. Golan e Globos. Exatamente. Renato Regolan e Warren Globus, antes de irem para os Estados Unidos, eles ficaram famosos com esse pré-Porques. Na verdade, dá para dizer até que o Porques, né, que fez tanto sucesso, aquele filme canadense, mas fez tanto sucesso também nos Estados Unidos, dá para dizer até que foi uma chupação norte-americana do Paquera e Curtição e do Sorvete de Limão, do Sorvete de Limão, que era mais ou menos a mesma pegada, né? Era, na verdade, dos anos 50 para 60, e aquela gurizada super tarada, querendo beber virgindade e tudo mais. Foram 9 filmes dessa saga. E o segundo filme da saga, que é o Paquera e Curtição, contou com Loves a Man Splendor tem na trilha sonora. Também Porky's 2, por sinal, a sequência do Porky's também tem essa conta com canção dos Four Aces. E De Volta ao Futuro e De Volta ao Futuro 2 também contaram com os Four Aces na trilha sonora. Então, João, por favor, tocar aí um pouquinho do Loves a Man Splendor. Sim. Não sei porque eu vejo o Renzo Mora com aquelas calças Santropeito que vem até aqui em cima, assim, mais larga, paletó de seis botões. Eu penso essa canção, eu tenho, apesar de não, entre aspas, não ser da minha época, deve dizer assim, eu acho ela super emocionante. E agora, João, a referência visual que eu tenho, uma referência super assim, etérea, e agora que coloca daí o nosso querido Renzo Mora de calças Santropê, falando sério, eu não quero. Não, a dele não era Santropê, a dele era Santropeito, aquela que ficava nos anos 50 e até metade da barriga. Para eu não ser xingado, obviamente, um dos filmes que eu mais gosto, Grease, um filme da Brilhantina, também começa a cena de praia com o Danny Zuko e a Sandy, né, o John Travolta e o Olivia Newton-John, também começa com os acordes iniciais de Loves a Man Splendor. Então, João, por favor, vamos para os anos 60, um cara que você que gosta. Gosto, e essa aqui não me interessa o nome da música. Vamos lá. Acabou que eu vou. Eu explico qual é. Cheio de malandro, de olho nele. Não, no Brasil, pra ele isso. Marco Antônio Santos Freitas. Pois é, a gente está nos anos 60, a canção Viajandona aí é de 68, o nome do grupo, Steve Miller Band. O nome da canção, porque eu já não estava interessado, né, porque não tinha como eu me auto-sacanear, no caso traduzido, Dear Mary, né, Cara Mary, ou Cara Maria. No caso, essa é uma canção meio, dá para dizer que quase que uma acid slow rock, né? Um rock lento com uma pegada viajandona, acid rock, acústica. Com uma pegada bem acústica, eu acho até que lembra um pouquinho a fase psicodélica dos Beatles e também um pouquinho Procol Harum, que é um grupo que a gente gosta bastante, aqui já tocamos na rádio algumas vezes, mas esse grupo, então, né, o Steve Miller, grupo de São Francisco, começou em 66, obviamente ele tinha essa pegada mais viajandona, até, e daí, tipo assim, a partir de 73, o grupo enveredou para um lado mais pop, daí vieram hits como que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, Fly Like an Eagle, que quer dizer, né, voe como uma águia, e também na década de 80 teve um mega hit, o Abracadabra, né, Abracadabra, que acho que é 81, 82, se eu não me engano. O Paul McCartney é grande fã do grupo, até participou de algumas canções, até com o pseudônimo Paul Ramon, fazendo backing vocals para o grupo em 69. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas sonoras num filme fraquinho que misturava desenho animado com atores, que era o Space Jam, o jogo do século, aquele com Michael Jordan, o Bill Murray até faz participação especial, os Sonhadores, o Bertolucci, também no seriado de TV Miami Vice e também na animação, no desenho animado dos Simpsons. Normalmente, a gente, quando pensa no Steve Miller Band, a gente pensa mesmo no Steve Miller. Por quê? Porque desde então, apesar de continuar na ativa, o grupo que eu acompanho já trocou várias vezes, já teve 30 integrantes diferentes entrando e saindo. Então, mas dá para dizer que essa canção aí, Dear Mary, não fez sucesso algum. A gente vai ouvir, então, por favor, um trechinho da Fly Like an Eagle de 76, que fez bastante sucesso, por favor. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Slipping, slipping into the future. I wanna fly like an eagle to the sea. Shoes on their feet. How's the people living in the street? Oh, there's a solution. I want to fly like an eagle to the sea. Fly like an eagle, let my spirit carry me. I want to fly like an eagle. Marco Antônio. Ah, pois é. Então a gente já viu aí um dos grandes sucessos do Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. João, por favor, adentrando os anos 70, já vou dizendo antes que o João já sacaneia, essa aí, infelizmente, é o meio autocarpete, né, João? Que é a canção de 79, Never Let You Go. Quer dizer, o pessoal dizendo, tá, mas, né, o pessoal que né, traduziu assim, nunca vou te deixar partir, mas eu já consigo, olha só, já a empolgação do João, que é o mais próximo de uma auto-rasteira. Então, Never Let You Go, a gente vai ouvir na íntegra, por favor, gente, uma canção de 79, tá? Eu não vou dizer quem é, só na volta, por favor. Marco Antônio. Pois é, então a gente ouviu Never Let You Go, Nunca Vou Te Deixar Partir, né? Canção de 79, o nome do cantor, Richard Sanderson, S-A-N-D-E-R-S-O-N. Richard Sanderson teve, dá para dizer que 90% do mercado dele, do mercado onde ele fez sucesso foi com uma canção. Dá para dizer assim, na França ele teve tipo dois sucessos, mas fora dá para dizer... ao redor do mundo, que ele é um one hit wonder. A canção que fez grande sucesso foi composta em 79, mas foi lançada em 80, foi uma canção chamada Reality, a gente já ouviu um trecho, canção que eu realmente adoro, uma canção assim, super melancólica, triste, eu acho bem bonita mesmo. Falar só um pouquinho dele, né? Ele nasceu na Inglaterra em 53, pai escocês, que era baterista, e a mãe acordeonista, a mãe dele francesa. Ele começou a tocar música clássica já no piano, meio como autodidata, aos 5 anos de idade. Estudou na Berklee College of Music, estudou harmonia e orquestração, acabou virando pupilo de um lendário maestro romeno chamado Vladimir Cosma, né? Vladimir compôs mais de 200 trilhas sonoras, incluindo Le Bal, né, o baile, Alguém para Amar, o desenho animado do Asterix contra os Bretões, o Closet, Diva, Paixão Perigosa. O Vladimir tem uma carreira enorme, principalmente fazendo trilhas em filmes franceses. O Richard Sanderson pode ser ouvido na terceira de um filme adorável sobre romance na adolescência, um filme chamado Laboum, né, B de Brasil, O-U-M, no Brasil era Laboum, no tempo dos namorados, fez tanto sucesso, até com a Sophie Marceau. A Sophie Marceau tinha uns 12 anos, né, depois virou uma mega estrela francesa. No caso, a Sophie fez tanto sucesso que, questão de 2 anos depois, foi feita uma sequência, Laboum 2. E também a canção, essa Reality, toca numa novela brasileira de 81. Me lembro que até o Tony Ramos fazia papel de gêmeos, acho que era João Vitor e Quinzinho. E era uma novela chamada Baila Comigo. No caso, essa canção dele fez sucesso no Brasil em 81. A canção Reality, né, que a gente vai ver um trecho, que é essa dele, que dá para dizer assim, que é o claim to fame dele, ou seja, assim, o que o tornou famoso, chegou número 1 nas paradas de sucesso em 15 países, incluindo França, Alemanha, Áustria, Itália e Suíça. E vendeu 8 milhões de discos ao redor do mundo. Também foi muito popular em partes da Ásia. Também fez sucesso na França, né, nas Filipinas, em Hong Kong, no Uruguai, Brasil e Argentina. João, por favor, toca aí um trecho, por favor, do Reality, Realidade. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I cared. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a Não sei, interessante. Ela me lembra uma outra música, viu? Por favor, depois me cito. Não lembro, não lembro, não lembro. Ah, depois, João, até eu vou te pedir, até que a gente já teve, hoje esqueceu, mas a gente até falou num programa aí. Eu te mando depois pelo inbox de novo uma canção do John Parr, da canção tema do Sérgio Almoçar, Primeiro Anjo das Nossas Vidas, que eu me lembro que falaste assim, Marco, tem uma canção que eu me lembro, eu adoro esse tipo de assunto aí, né, porque... Mas quer dizer que ouvisse essa aí e lembrasse. Essa tu já conhecia, obviamente, mas ela te lembra outra canção, né? Lembra. Eu não lembro qual mais lembra. Seria, vamos dizer, né, não, só assim chutando aqui, vamos dizer que fosse um lance meio de plágio. Essa seria o plágio ou seria a outra que seria o plágio? Não sei, honestamente não sei. Não lembra qual não. Época? Essa aí foi composta em 79, mas lançada em 80. Não lembro, Marco Antônio. Honestamente, tá. não lembro. Eu acho esse lance super, esse tipo de assunto super interessante. É legal que tem até um vídeo na internet dele se apresentando ao vivo mesmo num programa, tipo, sei lá, um Faustão, assim, só que alemão, há uns 9 anos, e o legal é que a voz dele estava praticamente a mesma coisa. E essa canção me lembra, né, muito, obviamente, aqueles bailinhos, né, aqueles, a gente chamava de reunião dançante, né, aquelas reuniões dançantes. Então eu me lembro que eu, trouxão, em vez de estar preocupado em, né, tirar algo, claro, às vezes eu tirava, tem algumas para dançar, levar muita, obviamente, muita negação direto, né, não, muito obrigado, com dor de barriga, não sei o quê. Mas eu me lembro que várias dessas, eu me lembro direitinho essa canção tocando, e eu, em vez de já mirar em alguém para tirar para dançar, eu me lembro, como era uma festa de aniversário, João, olha o nível de patuscada. Eu me lembro, aproveitando, tomara que vá todo mundo dançar, sabe por quê? Porque eu poderia atacar as empadas. Então tu vê o lance da, né, da prioridade na vida de cada um. Mas é muito melancólico. Mas, João, vamos, por favor, adentrar os anos 80? Vamos embora. Vamos lá, por favor. To rest, the howling winds sound is so familiar. Nobody's lost, no one's devotion. Marco Antônio. Ah, pois é, a gente está na década de 80, esse grupo aí é o Kajagoogoo, né? É. Kajagoogoo. Nome então, bonito, tá... hein? Hã? Nome bonito. É, até vou explicar aqui, na verdade, eles fizeram uma brincadeira com a expressão Gagagoogoo, assim que os ingleses expressam como as crianças falam, o nosso Gugu Dadá. Então, eles, então, em vez de Gagagoogoo, eles fizeram Kajagoogoo. A canção que a gente ouviu aí, que é super desconhecida, é uma canção chamada Melting the Ice Away. Literalmente seria derretendo o gelo, mas na verdade seria meio que aquela nossa expressão no Brasil de quebrar o gelo, né? Quebrando o gelo aos poucos, no caso. Uma canção de 84, um dos grandes hits do grupo, desse grupo britânico, foi Hang On Now, que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, que é de 83. Hang On Now seria algo como segura firme, aguenta aí. Então, falar um pouco desse grupo, né, uma banda de New Wave inglesa. A gente até já toquei outro programa, outra canção obscura do Kajagoogoo. E também já tocamos também canções da carreira solo do vocal da banda, né, que era o Limau. No caso, esse grupo começou com Art Nouveau, com umas canções bem avant-garde, assim, em 78, coisa, mas eles cansaram de não faturar um tostão e daí, pensaram em adicionar um vocal, porque era só um som meio instrumental, assim. E daí eles adicionaram esse vocal, que é o Christopher Hamill, que depois mudou o nome para, usou o nome artístico de Limau. Limau basicamente é o Hamill, é um jogo como se fosse Hamill quase ao contrário. Não é exatamente, mas é Limahl. Então tem, ele fez um jogo com o sobrenome, né, Hamill, que era Hamill. Esse grupo foi protegido, assim, digamos, do Nick Rhodes, do Duran Duran, que até chegou a produzir trabalho deles, e também o George Moroder, que a gente gosta bastante, que, né, o mago dos teclados, que eu já falei que até tem uma visão meio bizarra, que eu não consigo até hoje deduzir se eu adoro ou se eu não gosto do cara, porque ele fez tanta coisa legal com a Donna Summer, mas ele também colocou na Disco Music, ajudou de certa forma a Disco Music a virar dance music com tanto teclado, né, que foi um dos caras principais de colocar realmente um monte de teclado e tornar, tipo assim, a disco, ela meio que acabou virando tipo a techno, de certa forma. E por que eu citei o George Moroder? Porque o Limau teve uma canção na trilha sonora do Never Ending Story, né, uma história sem fim, que foi cantada por ele e produzida pelo George Moroder. No caso, esse grupo pode ser ouvido na sessão de filmes como Gatinhos e Gatões, né, Sixteen Candles, primeiro filme dirigido pelo Deus o Tenha, John Hughes, Santa Claus, A Verdadeira História de Papai Noel, que era com Dudley Moore, Afinado no Amor, na minha opinião, o melhor filme do Sandler, do Adam Sandler, Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança, com Nicolas Cage. E então esse grupo então, foi de 78 a 85, daí depois eles teve um especial na MTV eles juntaram os integrantes da banda para um show. Eles acharam, poxa, eles viram que a recepção tinha sido ótima, se juntaram, mas acabaram um ano depois se separando de novo. E vale dizer que no auge da banda, nos anos 80, eles chutaram o vocal Limau, esse, o vocalista, porque acharam que os holofotes estavam todos ficando muito centrados nele. E também o público que ele estava atraindo era um público muito adolescente. Eles queriam ser vistos mais como artistas e não tão como assim, uma banda pop. Então, de novo, né, como eu falei, eles em 2003 voltaram brevemente, fizeram alguns shows, mas aí brigaram de novo. Então, João, por favor, toca aí uma canção de 83 deles que fez um certo sucesso, Hang On Now, tanto no Canadá e na Inglaterra. No silly moon at night. Marco Antônio. É, pois é, então essa canção Hang On Now é uma canção de 83 e fez sucesso principalmente na Inglaterra, na Escócia e no Canadá, do grupo Kajagoogoo. Então, quero agradecer, eu acho que vou tentar, te asseguro, João, vou tentar na segunda-feira, que o brabo, que literalmente quando o pessoal sai de trabalho, daí que estão tentando marcar aulas por Skype, só para te dizer, eu te avisei por e-mail, né? Foi bem interessante explicar. Eu lembro que eu fazia isso quando estava ainda no primeiro grau aprendendo inglês, né? Eu acho que essa ajuda de ferramenta por música, né? E como eu te falei, foi usado daí a canção do Joey Scarborough, né? Que é o Believe It or Not, a gente usou para praticar o lance do inglês na aula. Mas então qualquer coisa. Mas você devia praticar com o Zodiac, essas coisas que é mais difícil, né? Eu não entendi o quê, querido? Você devia usar o Zodiac, que é mais difícil, né? O Zodiac, aquela canção que volta e meia quando é citada, quando toca alguma coisa, um trechinho, ou é citada no programa, tu obviamente tu fica assim, uns 10 minutos falando da profundidade da letra. O Rogério, né, acabou de falar aqui também, o Labionda. Ô Rogério, falando sério, cara, não estraga minha noite, cara. Essa música, tá? E eu, claro, tipo assim, ó, João, a gente já falou algumas vezes, né, João e Rogério, que tanta porcaria que toca hoje, que daqui a pouco uma coisa que o cara odiava no passado, ele até aguentaria. Eu aguentaria hoje Labionda, tá? Mas eu tô falando sério. Quando estourou One For Me, One For You, eu detestava essa e aquela D.I.S.O. do Otton One. D.I.S.O. teve até versão dos Fevers. Eu detestava essas duas. Obrigado, Rogério. Sempre queridão aí. Opa! Hã? Opa, estamos aqui. Isso, querido. Isso aí, valeu. Beijo. João, Rogério e ouvintes, muito obrigado pelo espaço. Até semana que vem, até. Tá bom? Beijo pra você. Beijo. Boa semana. Tchau, querido. Tchau, Marco Antônio. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E comigo, Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.